Muito boa noite a todos e sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Esta noite, onde vamos falar inevitavelmente do resultado do derby e onde vamos também aqui fazer a antevisão do jogo da taça da próxima quinta-feira. Portanto, vamos ter aqui um grande programa, a chamada terapia de grupo, como nós tanto gostamos de chamar, mas não neste sentido, em todos os outros, neste sentido preferíamos não o fazer, mas a verdade é que todas as segundas-feiras cá estaremos para fazer o mesmo. Dar as boas-vindas, obviamente, ao meu painel habitual. Pedro Varela, começo por ti esta noite, bem-vindo uma vez mais ao Sporting 160. Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando em direto. E boa noite a todos. E boa noite ou bom dia a todos aqueles que nos vão ouvir ou ver. Eu diria que hoje em dia quase mais ver, porque a nossa maior parte da audiência está já no Exatamente. vídeo. E vamos a isso. Mais um Sporting 160. E vamos a uma terapia de grupo e vai ser um programa incrível, com toda a certeza, que nos vai ajudar a todos a lidar melhor com isto. Boa noite, João Castro, bem-vindo também tu uma vez mais. Boa noite, minha querida. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos, sportinguistas. Numa segunda-feira difícil no trabalho, em todo lado. E, portanto, vamos a isto. Vamos dissecar o derby e depois falar um bocadinho do que aí vem na quinta-feira. E há muito para falar sobre o derby, principalmente dentro de campo, mas também muito fora de campo, porque Ora, quase que lia que alguns sportinguistas queriam o Veríssimo, contratar o Veríssimo no final da época. Faltou pouco. Mas pronto, vamos a isso. enfim, a Fixe, porque gente quando estávamos em 12º lugar, isso é que era fixe. Aí é que era. Podemos em sempre ir buscar o sétimo. Paulo Sérgio, não é? É, o Paulo Sérgio, se calhar o Paulo Sérgio era fixe para treinador de Sporting, ou Peseiro, por Também exemplo. a minha Alguns nota mereciam, final também. alguns mereciam. Olha, eu até te digo mais, eu nem vou, é melhor nem dizer mais nada, senão começo já aqui a distribuir fruta por todo o lado, Não, não porque distribuímos fruta, isso parece outra coisa. não, porque alguns precisam, se calhar alguns até preferiam ir ser sócios do Porto e adeptos do Porto, ao menos estavam melhor do que aqui, porque realmente isto já é desgastante. A derrota de ontem custou muito e eu ainda ontem estava a dizer isso ao João. Provavelmente, e nós fazemos o Sporting 160 há 5 anos, e este é o programa 275. Eu nunca tive tão pouca vontade de fazer um Sporting 160 como hoje, porque é tão. Nós tivemos ontem, como temos tido quase sempre, fazer aquele space com o Nuno Mourão e fazemos aquilo, porque aquilo realmente ajuda. Acho que O jogo ajudou-me a dormir, ó Pedro. ajuda e há boas discussões e as pessoas libertam cá para fora, mesmo que às vezes se discorda, é normal, não sei o que mais. Depois fiz o pós-jogo com o Castro e eu praticamente nem falei, não tinha vontade absolutamente nenhuma, porque pá, não é só a derrota, porque a derrota obviamente custa a todos, é depois ler a quantidade de coisas que já vamos falar a isso, porque há por dois ou Abismais, três. Não, é porque há dois ou abismais. três recados que têm que ser dados, porque já não bastava. Eu acho que realmente alguns adeptos habituaram-se a que nós já estejamos tão mal. Que quando estamos pelo menos um bocadinho melhor, aquilo não lhes agrada, temos que estar na merda, temos que estar mesmo em baixo, que é para poder ter razão. Mas lá vamos com o tempo e já vamos primeiro falar do jogo e depois se calhar vamos ao resto. Vamos, senhor. Porque Vamos, senhor. há para Ah, todos, o está Tito para também vai todos. chegar para o Tito, eu não me esqueci, Tito. A vergonha do Está Sporting para ainda não ter todos. tirado o texto do site, eu não me esqueci, vai ser a minha nota final, fica já aqui aviso. Está para todos os gostos hoje. Ah, bem, aproveitar, obviamente, para agradecer também em termos de terapia aos patronos do Sporting 160, patreon.com/Sporting160, onde o Pedro e o João têm feito os pós-jogos sempre que acontece aqui um jogo do Sporting. E aproveitamos para agradecer a todos aqueles que apoiam este projeto. Aproveitar para agradecer também à Betano, a parceria que tem connosco na oferta de bilhetes para os sportinguistas para os jogos em casa. Estejam atentos ao nosso Instagram, que normalmente por lá é sempre feito um sorteio de 15 em 15 dias. Normalmente é E para o assim derby que jogamos foram em duas casa. pessoas ao jogo e também foram dois patronos do Sporting 160 ao jogo. Pedimos desculpa por Exatamente. termos dado estes bilhetes para este jogo, mas a Mas culpa já não é nossa. era um jogo que valia a pena neste sentido. E vamos então aqui falar do derby. É uma derrota, Pedro, como tu disseste, e bem que nos custa, e tu que és mais emocional como eu, João, um bocadinho mais tático, um bocadinho mais o João disfarça bem, eu há momentos gostava de ser como o João, sou sincero, eu já pensei nisso muitas vezes e falamos muitas vezes num grupo que todos nós conhecemos, amigos que lá estão, e às vezes gostava de ser mais como o João porque irritava-me menos, mas infelizmente é um problema. Por acaso, eu tenho que confessar, eu acho que desde que faço 160 comecei a melhorar isso da parte mais nas vozes e mais, e depois também com a rádio também ajuda, ou seja, como vou falando ao longo do jogo sobre o jogo, certo. Percebes? Vou tirando ali algumas, eu estou a falar ali muitas vezes, às vezes até estou a falar em mute, mas a falar para mim mesmo, mas vou descomprimindo enquanto quando vi o jogo, não tinha ninguém com o que falar, porque vejo o jogo sozinho praticamente. Exato. E tanto que no estádio custa-me sempre muito menos do que a ver em casa. Olha, deixem-me só dizer que eu, tal e qual como o Pedro ontem, após o jogo, em ter dito para aí 4 ou 5 palavras fora o space que foi lá ter com vocês um bocadinho, mas fora isso, hei de ter dito 4 ou 5 palavras. Pedro, mais do que uma derrota contra um eterno rival, que é uma coisa que nos custa sempre, uma das coisas que se viu ontem foi um Benfica que nós já tivemos oportunidade de perceber que é muito semelhante ao Sporting que nós vivíamos há uns anos, que era o nosso objetivo. Nós estávamos arredados do título para ir a partir de dezembro, né? Já estávamos fora das contas, e o nosso objetivo de temporada era ganhar ao Porto e ganhar ao Benfica, e se isso estivesse feito ainda por cima na Luz ou no Dragão, nós tínhamos a temporada feita. E o que ontem se notou foi uma festa encarnada, independentemente dos erros em termos perdido por culpa própria, mas que dá a sensação e dá vontade de dizer I've been there, I've done that. E foi muito aquilo que se viu, foi, parece que de repente, do lado encarnado, toda a gente se esqueceu que há 3 anos que não ganham absolutamente nada e gastaram 100 milhões em reforços. Tudo certo, e disso digo apenas que isso é um problema deles exatamente. E eles se arranjem, e o problema deles. Agora, da mesma forma como já nos criticaram também eles há uns anos por nós festejarmos alguns jogos que às vezes nos sabiam bem vencer, ontem eles fizeram isso, porque eu acho que tem muito mais a ver com o querer e com o acreditar que ainda é possível fazer qualquer coisa. E é por aí que eu vou começar mesmo em relação a este jogo. Uma das coisas que mais me irritou no jogo de ontem, e eu deixo já aqui uma nota prévia para não haver dúvidas, o Amorim é um excelente treinador, é dos melhores treinadores que tivemos de sempre no Sporting, é o treinador que eu quero que continue para o Sporting, agora não está livre nem das nossas críticas, nem há cheques em brancos, e quando nós achamos que deve ser criticado, criticamos como fizemos sempre, com tudo e todos aqui no Sporting 160, dando a nossa opinião dentro do respeito e daquilo que toda a gente que nos conhece sabe que fazemos. Agora, uma das coisas que irritou, que era o que eu estava a começar a dizer, é que o Benfica entra em Alvalade com muito mais vontade do que nós de vencer. Isso é logo a primeira coisa. Claro. Enquanto que o Sporting, provavelmente, eu não sei o que é que se passou de sábado à noite para domingo à noite. O que dá a sensação é que a equipa do Sporting entra em Alvalade já com o título praticamente entregue e que nem este jogo teria grande interesse. Essa é a primeira questão que me parece clara. O Sporting não entra com a vontade de nós temos que ganhar este jogo para continuar completamente colados ou pelo menos a deixar o Porto, a obrigar o Porto a ter que vencer também os seus jogos. E portanto entramos já derrotados em Alvalade, foi a sensação com que eu fiquei. E o Benfica não, o Benfica entrou com mais vontade do que nós para vencer, já lá vamos ao bloco baixo, eu acho que nunca ouvi falar tanto de bloco baixo como ontem e hoje, é a palavra, eu se procuro. O João é a melhor pessoa para nos esclarecer. Não, o João depois vai explicar isso tudo, não, mas o João eu ainda lhe vou fazer uma pergunta, porque de um momento para o outro também parece que se descobriu toda o bloco baixo hoje, até que parece é o bloco que o Sporting baixo. Nunca jogou com o bloco baixo, nem nunca jogou com, eu até vi pessoas sportingistas a dizer que nunca jogamos com 6 defesas, eu tenho a imagem contra o Braga, se quiserem ver em Alvalade, nós com uma linha de 6 defesas, mas isso deixo para o João, porque o João, e de 5, e de 5, 4, 1 com bloco baixo, eu deixo isso para o João explicar muito jogo melhor do que City, eu. Por exemplo, não é que de repente parece que era uma coisa que o Benfica estava a fazer. Epá, nós já dissemos aqui no Sporting 160 que muitas vezes o Ruben Amorim, disse o João, muitas vezes também no pós-jogos, devia de olhar para as equipas adversárias e se calhar não jogar olhos nos olhos e ser um bocadinho mais pragmático. Falamos disso contra o City, falamos disso, já não me recordo contra outro jogo que foi. É o que o Benfica tem feito. Espantou-me a mim o Ruben Amorim dizer na conferência de imprensa antes do jogo e ontem que não sabia bem como é que ia jogar o Benfica. Epá, isto para mim foi... Ontem a flash interview do Ruben Amorim foi provavelmente das mais estranhas que eu já ouvi enquanto treinador. Eu aprecio enormemente a comunicação do Ruben Amorim. Eu adoro ouvir o Ruben Amorim. Acho que ele... Mas ele ontem estava completamente perdido. A questão de dizer que não sabia como é que o Benfica ia jogar não faz sentido. Mas corrigiu um bocadinho assim. Depois na conferência de imprensa. Já exato, eu imagino imprensa, que sim. É? Eu depois já nem ouvi, porque eu já nem podia ouvir mais nada. Mas, e outra coisa que me irritou foi, disse 4 vezes o levantar a cabeça, que é uma expressão absolutamente hedionda, não faz sentido nenhum aquela expressão de levantar a cabeça. Pronto, essa é logo a questão. Depois, dentro de campo, epá, os jogadores de Sporting preocuparam-se muito mais com as picardias, com os adversários, do que propriamente em jogar futebol, pá. E ontem era um bom dia, ontem ninguém falou do árbitro, ontem já não, ninguém falou do árbitro, não falou do árbitro que não deu jeito. Porque o Sarabia ia para a rua e o Nuno Santos ia para a rua. E o Nuno Santos tem que perceber que pode ser um bom jogador, pode ser um jogador importante em alguns momentos. Mas aquilo que nós dizemos do Otávio, nós depois não podemos encapotar aquilo que o Nuno Santos faz. Aquilo não tem sentido nenhum, não ganhamos nada com aquilo. E seja ele, seja o que fez no outro dia o gajo do Tondela, o Dantas, pá, aquilo é de uma... São atitudes mesquinhas que não ajudam absolutamente nada. É engraçado que ainda há bocado estava a ver um bocadinho do Nottingham Forest, dali, da Championship, epá, e está o Nottingham Forest estava a ganhar 2-0, e houve um jogador da equipa adversária, e eu agora tenho aqui uma branca, já digo quem é que era o adversário, uma equipa adversária, que agora perdi, eles estavam a jogar contra o West Bromwich, exatamente, epá, e um jogador do West Bromwich chutou a bola com tanta força que bateu num adepto que estava na bancada. Epá, o gajo foi logo a correr, pedi desculpa ao adepto da bancada por ter chutado a bola, porque foi assim um chute um bocadinho estúpido, pronto, aqueles, quase aquela coisa de foda-se, que está mal, mas estava preparado. Epá, e eu penso assim, epá, não adianta, isto não faz sentido nenhum, isto está tudo errado na Liga. O Porto já está a preparar o ambiente de quinta-feira, o mesmo gajo que ainda nas últimas eleições do Porto, aqui está tudo ligado, disse que no Porto não há democracia, já está a mandar as bocas e a dizer que os jogadores de Sporting têm medo dos jogadores de Sporting e das lesões que podem causar ao Porto. Epá, isto é de uma filha da putice mesmo. Que, desculpem, não tem outro nome. Não tem outro nome. Esta gente não quer que o futebol melhore em Portugal. Quem foi? Quem foi, Pedro? Foi lá o gajo que acho que teve nas eleições, na última semana. Ah, o candidato. Foi o Lobo. O Nuno Lobo. O Lobo, exatamente. Epá, isto mostra perfeitamente o que é que querem fazer já na quinta-feira. Pá, e nós não precisamos nada disto, e eu não tenho problema nenhum em dizer que o Porto, pelo que tem feito, até podemos discutir os taremas e o que mais, vai ser o campeão justo. O Ruben Amorim ontem disse muito bem, num campeonato de 34 jornadas regular, é evidente que é muito difícil quem chega ao final não ser campeão, mas isso teremos tempo a falar no final da temporada. Mas essa foi logo a primeira coisa que me irritou, foi a questão do Ruben Amorim, de não perceber como é que o Benfica vinha jogar, era óbvio. Depois... E eu vou só dar apontamentos e deixo para o Castro falar do resto, do ponto de vista de estratégia e de tática. É evidente que o Garte é de caras titular. Não faz sentido poupar a pensar no jogo de quinta-feira. Há mais que tempo para isso tudo. Há mais que tempo. Dá a sensação que eles foram para baixo numa carroça de Nova Iorque de 1850. Epá, não brinquei comigo. Pá. Os jogadores são tratados com o maior luxo. Não lhes falta nada, mas se quisessem poupar, epá, que venham de avião na quinta-feira, que façam o que quiser. Epá. Isto não faz sentido nenhum. O Benfica jogou na quarta, não é? Exatamente. E esse é que é o ponto. E depois vemos falar do poupar e dos queixos. Epá, o Benfica veio de Liverpool e acabou de marcar 3 golos, meu. 3 golos que nunca nenhum clube português, não é, João? Nunca marcou nas competições europeias em Liverpool ou aos ingleses, se calhar nem aos ingleses. Epá, isto não faz sentido nenhum. E para terminar, porque eu acho que, obviamente, se olharmos para a equipa do Sporting, estamos chateados, sim, porque o Sporting não jogou nada, não jogou a ponta de um corno. Foi dos piores jogos. Na semana passada fomos capazes de fazer provavelmente os melhores 45 minutos, como dissemos aqui. Esta semana fomos capazes de fazer provavelmente os piores 90 minutos. E preocupa no sentido em que é preciso algo mais. É preciso às vezes o Ruben Amorim também perceber que que erra, que falhou, e eu não tenho dúvidas que ele vai fazer esse exercício. Mais do que levantar a cabeça, ele tem é que olhar para dentro e pensar o que é que correu mal, o que é que não, o que é que falhou completamente. É evidente que nós podemos dizer assim, é pá, se o Sarabia tem marcado aquela bola oposta, se calhar tudo podia ser difícil. É claro que sim, já sabemos isso tudo. Mas a verdade, e como o Castro disse bem ontem, e com um bocadinho de sorte, ainda bem que o gol do Benfica só foi aos 93, porque se o segundo gol tinha sido um bocadinho mais cedo, com um bocadinho de jeito ainda levávamos o terceiro e lá se perdia a vantagem e os 6 pontos, e então é que íamos para um final de campeonato a tremer que nem varas verdes. Agora, eu vou deixar falar o Castro e depois já digo o que é que eu acho em relação, não ao jogo, mas à palhaçada dos que aparecem do costume e mais uns tantos. Até o Santana Lopes apareceu, já não bastava ter aparecido na Câmara da Figueira da Foz, coitado dos figueirenses. E agora temos nós que levar com um gajo que diz que com o Tiago Tomás estávamos a lutar pelo título. É pá, mas esta gente é maluca da cabeça, meu, que vai saltar para a pala do antigo estádio lá com, para ver se aquilo caía, meu. Não faz sentido nenhum isto. Nós andamos há 70 anos para ganhar um bicampeonato. Não lutamos quase em nenhum ano, no segundo ano em que a seguir a sermos campeões, quase que nunca lutamos pelo título. E parece que, de um momento para o outro, pá, parece que estamos para jogar para descer a divisão. Pá. Parece que de um momento para o outro, não ganhamos os últimos 4 dos 5 títulos que se foram lutados em Portugal. Pá, isto não faz sentido. Nem parece que amanhã, ou depois de amanhã, vamos jogar uma meia-final da Taça de Portugal. Não, parece que estamos na Rua da Amargura e quando andávamos no 12º lugar, esta gente andava calada. Nem ia aos estádios, que eu cheguei a ver jogos com 300 gajos na bancada. Pá, não faz sentido, mas já lá vamos. Exato, já lá vamos. Estávamos todos a precisar deste desabafo para saber que não nos sentimos sozinhos. João, vamos por partes. Em primeiro lugar, muito se fala das substituições do Amorim, colocou Palhinha, não colocou o Garte, e colocou o Nuno Santos, e o Nuno Santos teve dificuldade, e o Porro, e por aí fora, e a falta do Mateus, e nananã. Vamos aqui a perceber muito simplesmente o que é que correu mal e o que é que correu bem, e o que é que o Sporting devia ter feito, e o que é que Amorim, quem é que Amorim devia ter colocado antes ou depois, ou quem é que devia ter colocado em campo para que o jogo não terminasse desta maneira? Olha, o que correu mal, correu tudo mal. Acho que foi daqueles dias que correu tudo mal. A única coisa positiva foi não termos perdido a vantagem que tínhamos para o Benfica, diga-se de passagem, que é uma pequeníssima coisa, diga-se. Exato. Depois concordar com o Varela, que toda a gente percebia que o Benfica ia jogar assim. Aliás, o Benfica, o Veríssimo, e há que dar a mão à palmatória, e não é por jogar em bloco baixo, que o Sporting o ano passado fartou-se de jogar em bloco baixo, e quando se apanhava a ganhar 1-0, normalmente descia sempre as linhas, podia não ter tanto, mas em jogos grandes desceu e jogamos em bloco baixo. O Veríssimo fez a coisa... sofremos mais gols esta temporada que aquele que sofríamos a temporada passada, não é? Claro, temos um futebol diferente exatamente do ano passado. E claro que o Veríssimo fez o que lhe competia, que percebe que o Sporting tem dificuldades contra blocos baixos, preencheu e muito bem defendeu a zona central, depois o Diogo Gonçalves descia sempre do lado direito e fazia o quinto defesa, e quando o ala do lado contrário subia, eles se defendiam com 6, porque o Everton também descia. E, portanto, nada de anormal aqui. Eu acho que quem viu o jogo do Liverpool percebia perfeitamente que o Sporting ia ter esta dificuldade para jogar contra equipas como o Benfica e contra equipas que vão ao Alvalade. Aliás, nós estamos sempre aqui a dizer que as equipas adaptam-se como jogam ao Sporting. O Benfica fez exatamente a mesma coisa. Adaptou-se, estudou como é que joga o Sporting. A diferença entre o Benfica e o Tondela destas vidas e o Arouca e tudo, é que o Benfica tem jogadores com qualidade, não só a defender, mas depois também a atacar. Ou seja, quando nós dizemos aqui que os clubes pequeninos têm a manta curta e às vezes nem conseguem criar um remate em Alvalade, obviamente não têm a mesma qualidade de ter um Everton na esquerda que fez um grande jogo com o Benfica, não têm a qualidade de ter um Darwin na frente e outros jogadores, e o Weigl e por mais jogadores. E, portanto, por isso é que o Sporting depois também vai ganhando a esses clubes, porque além da estratégia, depois há a qualidade individual e a soma da qualidade individual dá a qualidade também coletiva muitas das vezes. O que se passou aqui em Alvalade? Ontem foi que o Ruben Amorim, e aqui há um ponto importante que eu queria frisar. A ausência do Mateus Reis, Pedro, foi muito importante. E eu vou explicar porquê, porque depois analisando à noite, como o Mateus Reis falhou, o Ruben Amorim, entre aspas, foi obrigado a jogar com o Nuno Santos. E o Ruben Amorim é um treinador que dá prioridade à consistência defensiva. E o que é que o Ruben Amorim pensou? Se eu vou jogar com dois alas muito ofensivos, Nuno Santos na esquerda e Porro na direita, e eu vou colocar o Palhinha para dar uma maior segurança nas transições do Benfica. E isso, até aí, teoricamente, tudo bem. Só que a questão é que, como o Benfica jogou como jogou, o Sporting precisava era de mais criatividade e mais qualidade com a bola no meio terreno. E, portanto, a diferença do Ugarte para Palhinha. E quanto a mim, o Sporting é sempre diferente com o Ugarte, mas é sempre diferente para melhor. E, portanto, aí, quanto a mim, foi o primeiro erro de Ruben Amorim, foi na escalação inicial. Quanto a mim, outro erro na escalação inicial, eu teria, mas isto é uma questão mais pessoal, eu teria jogado com o Edwards de início. Isto porque é um jogador que está em grande forma e depois, até pelas imagens que nós vamos pôr aqui, eu acho que o Sporting, o ouro, o pote de ouro, e não é o nosso pote porque este ano não tem sido de ouro, o nosso ouro estava no lado esquerdo da defesa do Benfica. Isto porque o Benfica defendia muito bem do lado direito e do lado esquerdo, com Everton e Grimaldo, ia ter muitas dificuldades. A questão é que deixámos sempre o Porro muito sozinho na direita a atacar e depois o Porro perdeu imensas bolas, acho que perdeu 12 bolas durante o jogo, muitos cruzamentos, porque ele estava quase sempre sozinho para dois jogadores. E claro que ou forçava o cruzamento ou forçava a iniciativa de um para um. E atenção, vou explicar isto com imagens. Pedro, podes pôr a imagem do... Sim, eu já vou partilhar. A primeira imagem. Vem, né? A do Benfica. Eu já vou pôr, já vou aí falar. É do Benfica. Isto porquê? Porque é importante nós verificarmos, quanto a mim, onde é que estava o espaço. O Benfica fechou muito bem o meio, o Sporting não conseguia ter realmente, e vamos ver isso, não conseguia ter capacidade para jogar entre linhas, e depois como descia, este é... E atenção, era esta que tu querias. Aqui agradecer ao Pedro, que colabora connosco, ao analista, colabora connosco, que nos faz estes quadros bonitos. Isto é o Benfica, é a posição média do Benfica e as combinações do Benfica. E que podemos ver aqui, o Grimaldo é o 3, que está aqui, ok? Está aqui muito esticado, e o Everton. E foi por aqui que o Benfica sempre praticamente feriu o Sporting, com o Everton e depois aqui com o Darwin e o Gonçalo Ramos, depois fazerem esta ligação e muito aqui pela esquerda. E, portanto, foi sempre por aqui que o Benfica conseguiu criar maior perigo e com maior capacidade técnica, quer do Everton, quer depois com, obviamente, o Darwin aqui para este lado. E, portanto, foi por aqui que nós tivemos muitas dificuldades. Mas por esta imagem, nós podemos ver que aqui o 17, que é o Diogo Gonçalves, jogou sempre muito atrasado, portanto, fazia sempre de lateral direito. Lá está os tais 5 do Benfica, o 17, o 2, o 30, o 5 e o Grimaldo mais avançado, porque o Grimaldo, é verdade, que sentiu-se muito à vontade. E vamos já, e aqui podem ver que o Benfica fechou muito o meio, porque muitas vezes o Gonçalo Ramos recuava e o Benfica fechava com os 3 no meio-campo, com o Weigl, com o Tarat e com o Gonçalo Ramos. Agora, Pedro, podes pôr a imagem do Sporting, se faz favor? Sim, temos duas, a primeira ou a segunda? A primeira. Vamos agora partilhar a primeira imagem do Sporting. Agora, share screen, portanto, janela, aqui vai ela. O Sporting, o Benfica nunca saía em pressão alta, e esta é a imagem do Sporting, o Benfica nunca saía em pressão alta, e os defesas do Sporting podiam ter avançado mais com a bola para obviamente, nós termos, para tentar... que os jogadores do Benfica subissem, atraíssem e depois soltar. Mas aqui o que nós podemos ver é que o 24, o Porro, teve sempre muito sozinho na direita. Aquilo que eu referi, o 24 aqui do lado direito, teve sempre, portanto, não havia aqui grandes possibilidades. O Saravia teve sempre muito por dentro. Está ali o 17 quase colado ao 21, que é o Paulinho. Exatamente. Portanto, o Saravia muito por meio, pelo meio. O Paulinho também, como é lógico, o Pedro Gonçalves ali pela esquerda, sempre naquela posição, ali sim houve algumas triangulações com a subida do Inácio, lá está, muito frequente os passos do Inácio para o Pote, a tentar ali ganhar ali algum jogo interior e para o Nuno Santos alguma combinação, mas o Benfica, por causa da descida do Diogo Gonçalves, fechou sempre muito este lado. Agora, aqui o lado direito, o Porro estava sempre muito sozinho, portanto, a proximidade que havia do lado esquerdo, Nuno Santos com o Pote, mesmo com a subida do Inácio, nunca houve do lado direito, o Sporting nunca teve aqui do lado direito verdadeira supremacia e, portanto, o Porro teve sempre muito, muito espaço de um para um, que era bom, mas também dificultava, porque o Everton depois descia e ficava com o Everton e com o Grimaldo pela frente. E, portanto, o que eu acho que o Sporting devia ter feito, e quanto a mim, o ataque ideal teria sido o Edwards, o Paulinho e o Sarabia. O Pote não está realmente numa grande, e nós comprovamos ontem, numa grande forma. O Sarabia é um jogador super inteligente, e há que dizer, quando o Sarabia sofre, o Sporting nunca mais voltou a ter situações de golo, claras de golo. Quando o Sarabia sai, desculpa. Mais teve situações de golo. O Sporting praticamente morreu quando o Sarabia saiu. Apesar de não ter feito um grande jogo, mas a verdade é que é um jogador... Mas era o que pelo menos não estava a jogar tão mal como os outros. Não, exatamente. Essa é uma questão. E aqui do lado direito, e Grimaldo tem algumas dificuldades a defender, acho que era por aqui, até porque o Edwards está a jogar muito bem e o Sporting podia ter tido maior capacidade aqui de aproveitamento, aqui com um triângulo feito, obviamente com o respectivo Neto, aqui a passar diretamente para o Porro e com o Edwards, podíamos ter alargado mais o campo e não só isso, tínhamos aqui combinações que podíamos ter conseguido entrar pela defesa do Benfica, principalmente aqui pelo lado esquerdo, e cruzar, e quando eu digo cruzar, é aqueles cruzamentos rasteiros através da linha de fundo. O Sporting não, o Sporting obrigou o Porro sempre a cruzar aqui de um lado lateral da grande área, o Nuno Santos e Daniel aspas, e em 26 cruzamentos, só 4 é que foram entregues aos jogadores do Sporting, portanto, passámos a vida a cruzar para, obviamente, ninguém. E, portanto, o Sporting, e na primeira parte, eu estou a dizer isto porque na primeira parte, depois do golo, o Sporting teve aquela reação em que realmente empurrou um bocadinho o Benfica para trás, e o Benfica também desceu as suas linhas, e foi por aqui que houve mais espaços. Quanto a mim, o segundo erro do Ruben Amorim ontem foi realmente ao intervalo de não ter feito as substituições. O Benfica entrou ainda muito mais confortável na segunda parte, sentimos um Sporting sem chama, como o Pedro já falou, sem aquela garra e aquela intensidade, mas as alterações também não vieram e o Sporting perdeu ali. Eu acho que as alterações só surgem ao minuto 60 e tal, e portanto o Sporting teve aqueles 20 minutos em que foi completamente inerte, e eu acho que a única questão ali foi um grande cruzamento de Nuno Santos, dos poucos que se aproveitou que o Sarabia tirou a barra, e o Sporting ficou-se por aqui. Não teve ideias, não teve capacidade de reação. Pedro, podes pôr a segunda imagem. Só um bocadinho, que já partilhei a segunda imagem. Ora, aí vem ela, share screen. Segunda imagem, aqui está ela. Aí está ela. Antes de falar da segunda imagem, dizer, o gol do Benfica nasce realmente um erro do Neto, e depois o Coates, quando percebe, não consegue corrigir o erro, e o Adam também pensa que o Coates vai chegar primeiro à bola e depois sai-se um bocadinho tarde. Foi um passo em profundidade do Vertonghen, portanto, já, algo que já se estava à espera do ataque em profundidade ao Benfica, porque o Benfica tem jogadores para isso, o Benfica é uma equipa talhada para jogar em transições, o Benfica tem a mesma dificuldade do Sporting a jogar contra blocos baixos, aliás, ainda ontem falámos nisso, não é, Pedro? O Benfica, se vamos ver, se calhar provavelmente é capaz de perder contra um Tondela desta vida e ter ganho em Alvalade, e portanto, essas dificuldades, a equipa foi montada assim, o Sporting conseguiu defender algumas vezes esses passos em profundidade. Muitos não conseguia, mas principalmente com as saídas de Everton, que na segunda parte esteve muito bem, e com o apoio do Darwin e depois Gonçalo Ramos, o Benfica conseguiu destabilizar o Sporting, e o Sporting nunca teve a capacidade de, entre aspas, amassar o Benfica, empurrá-los para trás e criar perigo. Nós sentimos sempre que era um domínio ou uma capacidade que o Sporting tinha ali de atacar a baliza Benfica, mas muito consentido pelo Benfica, que sentiram-se confortáveis. Os centrais Benfica também tiveram bem em todos os cruzamentos que o Sporting fez. Aqui nesta imagem, nós vemos já com a entrada do Ugarte, e o Sporting sobe completamente as linhas, como podemos ver, sobe completamente as linhas. Tem aqui já o Porro, e aqui a entrada do Edwards, já temos aqui o Slimani e o Paulinho, mas aqui já foi numa altura do jogo em que o Benfica já tinha também efetuado as suas alterações e ter corrigido, ter defendido ainda mais baixo, ter tapado depois as laterais, depois até acabou por jogar com quase dois laterais esquerdos, com a entrada do Gil Dias, portanto, tapou claramente as laterais ao Sporting. O Sporting não conseguiu fazer mais nada que isso. O Ugarte veio trazer algumas coisas com bola, mas quanto a mim já foi muito tarde. Outra das situações que eu acho que podia ter sido alterada, o Bragança entrou muito tarde, o Matheus Nunes passou completamente ao lado. Era outra das questões que tinha para ti. Quando não tens imaginação e era preciso ter alguma capacidade com bola para colocar a bola, para fazer passes, para tentar descobrir o pouco espaço que havia na defesa do Benfica, Matheus Nunes não teve em campo na segunda parte, não conseguia, não tinha espaço, e aí acho que o Bragança era realmente o jogador que podia ter entrado mais cedo. Deixa-me referir só, muita gente fala que os campeonatos são ganhos, são perdidos contra os pequenos. Eu, neste caso, este ano podemos dizer que perdemos o campeonato em casa contra os grandes. Em 3 jogos só empatamos com o Porto, perdemos com o Porto, empatamos com o Porto, perdemos com o Benfica, perdemos com o Braga, ao todo em 9 pontos conquistamos 1, o ano passado conquistamos 7, faz toda a diferença. Se tivéssemos ganho ao Porto, ao Braga e ao Benfica, nesta altura éramos líderes, porque o Porto tinha menos 2 pontos e nós tínhamos 9 pontos, o que faria com que o Sporting fosse líder à entrada das últimas 4 jornadas. E, portanto, o Sporting passou claramente um jogo ao lado, onde não houve realmente nem inspiração dos jogadores, nem da Mourinho. O jogo que correu de feição à estratégia do Benfica, mas cabia ao Sporting, obviamente, mudar ou quebrar essa estratégia com uma contra-estratégia que nunca ocorreu, ou quando ocorreu foi tarde demais, numa altura em que o Edwards também não entrou bem, o Jair não entrou bem, os jogadores já entrou numa fase em que não se conseguia fazer mais nada. Certo. Obviamente que podíamos sempre marcar de bola parada, com... sei lá, um lance de bola parada, um lance de gênio ou um cruzamento em que o Slimani conseguisse cabecear, mas nem os cruzamentos saíram bem, nem os cantos saíram bem e portanto ficámos à mercê da sorte e depois do 2-0 se vimos o golo é realmente erros individuais até do Sporting, do Bragança e do Inácio, que deixam completamente sozinho no corredor central o Gil Dias e o João Mário, estavam os dois completamente sozinhos quando quatro jogadores do Sporting foram-se acercar de Darwin e portanto... só para finalizar, aquilo que o Pedro também falou, e eu acho que os sportingistas não estão habituados a lutar pelo título até abril. Estávamos habituados a perder o campeonato em dezembro e depois já não sofríamos, mas isto é assim, quando se quer lutar com os títulos, é preciso sofrer. É preciso sofrer e já vamos saber que não vamos ganhar todos os anos. Temos a exigência de ganhar todos os anos, mas não vamos ganhar todos os anos. Mas é importante, eu prefiro sofrer em abril, ao dia 17, a lutar pelo título, do que não sofrer e em dezembro estar a receber as piadas que mandar vocês ficam tudo pelo Natal. Ar. Não, que vocês ficam pelo... Exato. Natal, aquelas piadas de Natal. Portanto, eu prefiro sempre sofrer e se for para sofrer, que seja mesmo na parte final, porque é sinal que estivemos na luta, que estivemos na disputa, e isso é um marco importante para o Sporting. É a primeira vez que vemos a lutar pelo Sporting até ao fim, porque, diga-se passagem, se não fosse o Sporting, o Porto já estava a festejar o campeonato há algum tempo. Isso, essa é que é verdade, o Sporting luta quase até ao fim com o Futebol Clube Porto, vai lutar outra vez agora para a Taça de Portugal contra o Futebol Clube Porto, já ganhou dois títulos este ano, a Supertaça e a Taça da Liga, e portanto, vou acabar conforme o Pedro começou. O Ruben Amorim tem erros, é um treinador novo, mas é um grande treinador, e é o treinador que o Sporting escolheu, e é o treinador que o Sporting tem que agradecer, não só as vitórias, mas este ano fomos aos oitavos da Liga dos Campeões, já tivemos dois troféus, já valorizamos jogadores, já valorizamos jovens. O que eu tenho medo, e agora tenho que confessar aqui, tenho medo é certas elites do Sporting que comecem realmente a abandonar e a não terem a confiança em Ruben Amorim, e isto vai-se espalhando como pólvora por todos os corredores de Alvalade e depois já sabemos o que é que dá. É o que a casa gasta há muitos anos, foi assim com o Robson, espero que não se repita, espero que a equipa dê logo uma demonstração na quinta-feira, porque também está, obviamente, o ego deles, dos jogadores, também está afetado por esta exibição. Pior que a derrota, eu acho que é a exibição, custa mais, porque a derrota pode sempre acontecer, o Sporting podia ter mandado 40 bolas à barra e nós estávamos aqui a chorar com a falta de sorte. Exatamente. Mas não, nós estávamos a chorar é com uma má exibição perante um adversário. Quanto a mim, é inferior ao Sporting nesta altura, é melhor do que era quando jogamos com eles na Taça da Liga, isso acho que é notório para toda a gente, o Veríssimo também teve tempo, obviamente, para pôr as suas ideais, mas mesmo assim acho que o Sporting é superior, ontem não o foi e não o soube ser, que é o mais importante, e é isso que Ruben Amorim, e eu acho que todos os treinadores, Pedro e Mariana, nas derrotas são capazes de ver o jogo três vezes, nas vitórias vêm para aí só uma vez, mas aposto que o Ruben Amorim vai ver e rever o jogo, porque realmente há muita coisa a corrigir. Mariana, há muita coisa a corrigir desde e é 2009, corrigir. Força, desde 2009, desde 2009, o Sporting teve, desde 2009, e estou a dizer 2009 porque antes foi o Paulo Bento, que teve ali um período, podemos gostar, podemos discutir, certo. Mas pelo menos ainda trouxe ali alguma, o Sporting ia lutar por alguns títulos, temos o famoso título que poderíamos até ter conquistado, não fosse a famosa mão do Rony em Alvalade pelo Paços Ferreira. Desde 2009 nós temos 19 treinadores. Desde 2009 temos 19 treinadores. O Ruben Amorim tem mais títulos que todos os outros 18 juntos. Só ele sozinho. O Ruben Amorim tem mais títulos que os 18 treinadores juntos. Só para recordar, Silas, Leonel Pontes, Kaiser, Tiago Fernandes, Peseiro, Mihailovic, Jesus, Marco Silva, Leonardo Jardim, Josualdo, Vercautran, Oceano, Sapinto, Domingos Paciência, Couceiro, Paulo Sérgio, Carvalhal e Leonel Pontes. Há aqui pessoas que nós não queríamos nem para limpar a nossa casa, o chão de casa. Ora, não, porque ainda para mais eram caros. E foram ainda caros. Para mais eram caros. O respeito que me merecem, porque há aqui pessoas que nem para me limpar o chão de casa eu queria. Quanto mais para treinadores. Pá, sério, às vezes eu fico impressionado. Uma coisa é nós estarmos chateadíssimos por aquilo que se passou ontem, no jogo com o Benfica. Que é normal. Que é normal, não jogamos nada, foi uma miséria. Exatamente. Contente, é evidente que o cara ser contra o Benfica tem um peso adicional, especialmente para quem eu digo sempre, especialmente para quem é de Lisboa e quem vive muito mais próximo com isso. Para mim, provavelmente é contra o Porto, é normal, as coisas têm muito a ver com o fator geográfico, claro. Obviamente é uma rivalidade, mas mais do que ser contra o Benfica, se aquela derrota ontem tivesse sido contra o Leiria, sei lá, para dar aqui um exemplo, o Académica, que infelizmente chegou à terceira divisão ou desceu lá para o campeonato. Lá para Portugal, Liga 3, estaríamos chateados por tudo isso. E a questão é que confunde-se tudo e de um momento para o outro coloca-se tudo em causa, pá, e desde depois é o pacote todo que se junta. Epá, os varandas, as direções e não sei o que mais, nós podemos criticar muita coisa. Epá, mas quer dizer, estamos a olhar para o trabalho do treinador, e o trabalho do treinador neste momento, não há dúvidas nenhumas, mas alguém trocaria o que ele tem conseguido fazer neste momento por qualquer coisa que está para trás. Tu para trás só tiveste eventualmente ali um bom momento de Jorge Jesus, efetivamente, 15-16, há ali uma época fabulosa. Em que acreditaste que efetivamente poderia acontecer. Conquista uma taça de Portugal e tem jogos muito, muito importantes e há ali coisas muito bem conseguidas. Tens Leonardo Jardim, que tinha uma das equipas mais jovens, mais difíceis, sem dinheiro quase para construir uma equipa. E o banco de suplentes, Leonardo Jardim. Só para recordar, o Leonardo Jardim é, atrás de Ruben Amorim, o treinador que tem a maior percentagem de vitórias, e é uma percentagem muito interessante, 65%, apesar de ser praticamente tudo campeonato. E de um momento para o outro, o que parece é que, e já estão a falar aqui do ambiente Alvalade, também já lá iremos, o ambiente Alvalade também merece uma reflexão. Mas merece reflexão de parte a parte, porque estas coisas de a crítica só ser para um lado e não haver bidirecional, ali não há santos nem menos santos, nem há culpados dos dois lados. Sabe que dizer que não há santos e pecadores, conforme depois, o que é. Pois, já aparecia aí a coisa para cantar o Olá Bilá. Mas é perceber que, uma coisa é estarmos todos completamente destroçados por uma derrota que é ridícula e que deixou ali fragilizar, que deixou a equipa, eu não vou dizer fragilizada, porque sim, também já vi pessoas que estão ali com medo que o Sporting perca o segundo lugar, e pá, sim, teoricamente até é uma coisa que pode acontecer, mas também de um momento para o outro parece que até parece que nós vamos... Deixa-me dizer uma coisa sobre isso, que é, portanto, o que as pessoas estão a achar é, o Sporting a 6 pontos do Porto achavam que nós podíamos ser campeões. Campeões, mas com o Benfica a 6 pontos... Já estão com medo de perder o segundo lugar. Achavam que nós tínhamos equipa para ser campeões, mas já estão com medo de perder o segundo lugar com 6 pontos. Sim, não, a verdade é que... ontem, em 90 minutos, passaste de bestial a besta com uma facilidade muito grande, ainda no outro dia falamos disto. E o Ruben Amorim já alertou para isso várias vezes. Claro, e passou-se... E repara... Eu até me custa dizer isto, mas eu tenho a impressão que há gente que está à espera que isso aconteça, que é para poder terem razão. Sim. E porque se isso acontecer, vão ter razão. Porque isso depois dá argumentos para outra discussão, que agora não vamos ter aqui. Mas a verdade é que, se olharmos, nós também podemos olhar pelo ponto de vista mais simples, que é, o Sporting precisa de ganhar 2 jogos. É, pode ser os jogos em Alvalade. Pode ganhar só um e empatar 3, Pedro. Exato, mas pode ganhar só os 2 em Alvalade. E o Benfica tem que ganhar os jogos todos. E o Benfica tem que ganhar os jogos todos, não estamos, exatamente, a jogar sozinho. Incluindo a jogar com o Porto. Mas pronto, se calhar alguns ficariam contentes. É, realmente esta coisa às vezes não... Nós não podemos estar bem, nós temos é que estar mal e estar anos sem ganhar, e isso é que é porreiro. Isso é que é importante para dizer mal. Olha, e falando aqui em dizer mal, toda a gente, ou pelo menos a grande maioria das pessoas aqui, sabe que eu ontem fui ao estádio. Mas há algum dia que não vais? Fui para o meu... jornada que tu não foste até agora? Não. Olha, não fui a Braga, não fui a Famalicão, nem fui aos Açores. Ah, ok, está bem. Portanto, em 40 jogos não fosse estes 3, está bem. Tá bem. Ainda bem que não foste aos Açores. Os Açores realmente eu era... Eu não fui porque... E os Açores não foste porque... Porque tive Covid. Porque exatamente, tinhas tudo marcado. Exatamente. Olha, bendito Covid, Mariana. Bendito. Ora está. Não, eles perderam, foi porque eu não fui. Não, mas isso agora falando aqui em coisas mais sérias. Nós já falámos aqui, ontem já se falou aqui, ontem já se leu por todo lado, o ambiente de Alvalade. Primeiro, um domingo de Páscoa, onde às 8h30 da noite, por muito sportinguista e benfiquista que exista neste país, é sempre complicado haver um jogo em pleno domingo de Páscoa. Mas, sim, e pelo visto dá azar, por isso é por favor não repetir. Exatamente. Isso não desculpa o ambiente que se viveu em Alvalade, porque acho que, e não é, atenção, estou a falar no geral, não é diretamente direcionado para a Curva Sul, até porque a Curva Sul se muitas vezes canta sozinha naquele estádio, toda a gente o sabe. Mas acho que faltou ali um bocadinho de apoio por parte das bancadas, porque deixámos os adeptos do rival cantarem aquilo que entenderam e que bem quiseram. A única vez que eu senti que se ouviu mesmo a sério as bancadas foi quando efetivamente o outro jogador que fez parte da estrutura do Sporting campeão no ano passado entrou em campo. Portanto, uma justificação para isto, João, mais do que as questões com a direção, mais do que a história do cartão do adepto, alguma justificação para isto acontecer? Encontras algum motivo, alguma coisa que possa criar este ambiente pesado que se tem sentido em Alvalade? Epá, eu realmente, eu acho que aqui, o Pedro disse há um bocado a frase que eu acho que simboliza isto, eu acho que todas as partes se devem entender, senão vamos continuar a ter isto. Olha, preços altos dos bilhetes, os horários. Jogo em dia de Páscoa, não é? Jogo em dia de Páscoa. Dia de Páscoa, depois, nem a. Se dia de Páscoa, provavelmente até eu e o João iríamos ver o jogo. Exatamente. Assim, era completamente impossível, não é? Quer dizer. Depois, acho que devia a direção e as claques, de uma vez por todas, se reunirem e resolverem a contenda e o que têm a resolver. E eu não quero saber quem é que tem razão, quem é que tem culpa. Eu acho que realmente, quando falam das claques, eu acho que são fundamentais no apoio à equipa. É verdade é que são eles que começam a cantar e puxam. E nós este ano já assistimos a bons jogos. Certo. Mas quando fomos ver o Dortmund, senti que o ambiente até estava bastante interessante quanto ao Dortmund. Inclusive com o City. Inclusive com o City, apesar do resultado, toda a gente... Portanto, há aqui coisas que devem ser estudadas, mas preocupa-me também a escalada de preços dos bilhetes. Acho que há aqui coisas que não fazem sentido na economia portuguesa. Se calhar, pelo mesmo valor, consigo ver um grande jogo noutro país do que um Sporting Tondela. E, portanto, é importante perceber essas coisas e aferir os sócios porque é que não põem Alvalade. E não estou a falar só de futebol, também temos que falar aqui do pavilhão. Cada vez há menos gente a ir ao pavilhão. Eu sei que também, obviamente, há aqui também e a questão. Atenção que o pavilhão tem tido bilhetes gratuitos para muitos dos jogos. Há aqui uma questão também muito importante, que eu acho que há uma questão externa que ninguém falou. Há um aumento do nível de custo de vida em Portugal e dos combustíveis, que também provoca, obviamente, que algumas famílias se retraiam. Não é fácil. Da própria vida, é que nem é só os combustíveis, é até da própria vida. Eu acho que o aumento do custo de vida, foi o que eu disse. E até o Covid impediu muita gente, se calhar, de regressar aos estádios e aos pavilhões. As pessoas habituaram-se a ver em casa, sim. Mas habituaram-se, obviamente, mas agora mesmo com a subida do custo de vida, quer uma pessoa vai a um supermercado estas vidas, ou um hipermercado, os continentes, essas coisas todas, e está tudo mais caro, e portanto pesa no orçamento familiar porque os ordenados não sobem na mesma proporção da inflação. Claro. E depois temos a questão do combustível. Se morares em Torres Vedras e quiseres ir a Alvalade, ou se morares, sei lá, nem preciso ir a Torres Vedras, se morares na Margem Sul e se achares que queres ir de carro, mas já sabes que vais gastar X de combustível, ir e vir, e que se calhar vai-te fazer falta para outras coisas, para levar as tuas crianças à escola. E, portanto, isso tudo, eu acho que é algo que os clubes devem se preocupar. Tenho aqui um apontamento sobre a Liga depois. Devem ter essa consciência, porque fica mais difícil. E depois, isto tudo misturado dá um mix que realmente... ontem percebi na rádio, e ouço muito bem o ambiente do estádio, que o ambiente... também o golo cedo do Benfica não ajudou, diga-se passagem, mas a verdade é que o ambiente não estava, ou seja, não estava ao mesmo nível dos outros dias. E, portanto, pode ser também a questão da Páscoa, obviamente. E, por exemplo, só eu e o Varela temos uma voz logo para a Bafara, claro que fica. Só coisa cantar. Vocês ali, quando forem, vão para o pé de mim agora, do Abel. Quem é que compete ver isto? Compete à direção, primeiro porque está a ter menos espectadores, logo tem menos bilhética, tem menos receita, portanto é preocupante para eles. Compete Sim. também à direção perceber que o ambiente não estando tão efusivo, a equipa pode não ter o apoio necessário em momentos, e ontem era um momento em que, se houvesse apoio, outro ambiente podia puxar a equipa, já que estava a equipa amorfa, há que dizer isso. Depois é preciso também o Sporting pressionar a Liga, para as questões dos horários, se estes horários não estão a funcionar e estão a tirar pessoas, acho que é importante os clubes começarem a dar um safanão à Liga, e não só o Presidente da Liga ir de fatinho ver os jogos grandes e construir sedes novas, mas também se importar com o principal elemento do futebol, aliás, o que dá dinheiro para o futebol, que são realmente os adeptos, e portanto acho que tudo junto deve ser tema e tudo deve ser discutido. E não é só o Sporting, que está com menos. O Pedro já explicou aqui muitas vezes. O Porto, por acaso, contra o Portimonense, esteve completamente cheio porque era um sábado, não era Páscoa. E o Porto está à frente, já está quase campeão, claro. Mas tirando isso, se formos olhar para os outros estádios, é o que é. E portanto eu acho que é um tema muito interessante para ser resolvido, mas eu acho que a direção do Sporting tem que estar muito preocupada com isto, porque são muitos, além da questão do apoio que nota-se que a equipa precisa e não tem, há a questão da redução da bilhética, isso também tem custos, e é preciso perceber muito bem o que é que se pode fazer para inverter a mesma. Mariana, deixa-me acrescentar aqui duas ou três coisas em relação ao que o Cássio está a dizer, porque isto é muito importante. Nós aqui temos alertado para muitas destas coisas. Eu, noutro podcast, onde entro com no Fever Pitch, onde entro com o Miguel do Porto e o João do Benfica, como falamos muitas vezes sobre outros assuntos que não os nossos clubes, temos alertado para esta tendência, e já apresentamos até alguns estudos lá em que mostram esta clara dificuldade no regresso das pessoas ao futebol, que são as várias causas que o Castro acabou por dizer. Uma era clara, que o Covid, não o Covid em si a doença, mas a estabilidade que as pessoas depois encontram a ver o futebol em casa e o preço que pagam, porque repara uma coisa, um adepto em casa para ver futebol paga 22, 11, 33 euros e tem a Eleven e a Sport TV. E com a Eleven e a Sport TV, passa aqui a publicidade, 33 euros e vê 50 mil jogos por fim de semana. Já nem digo o resto, se for maluquinho como eu, tem lá para ver até, sei lá, até pode ver tiro ao meco. Portanto, vê 300 mil jogos de futebol. Epá, exato. Está em casa, sossegadinho. Esse é um problema que deveria iluminar as mentes que dirigem. O nosso clube, obviamente, também, tem que ser uma preocupação deles, porque obviamente o jogo de ontem era para estar cheio. Vamos tirar dos nossos 48, 40 mil, 49 mil pessoas que normalmente estão em Alvalade, vamos tirar 3 mil das zonas das ECAPs, lá as zonas do cartão de adepto, que ainda é mais uma coisa fabulosa que ainda continua a existir, porque na realidade a Liga não quer que elas acabem, e como só foi revogado o cartão de adepto, aquilo vai continuar lá, e eles vão acabar por tentar introduzir isso na nova lei que há de ser redigida. E já lá vou dizer porque é que eu digo isto. Mas depois, as próprias sociedades esportivas que tiveram reunidas em Alvalade, nas famosas jornadas anuais promovidas pela Liga Portuguesa, que têm um grupo, têm grupos de trabalho durante vários, de vários assuntos, epá, que têm um documento, a importância das temáticas são fundamentais, mas tu depois, e eu dei-me ao trabalho de ler as 96 páginas, e fiz até um conjunto de tweets, uns 15 ou 16 tweets, com algumas das principais mensagens, tu percebes claramente que não há uma preocupação, porque olha, a questão dos calendários praticamente não é lá falada. Até falam do calendário, mas é relacionado com os intervenientes e a ida para os estádios e que mais, mas calendários de jogos praticamente inexistente. O preço dos bilhetes, falam lá do IVA a 6%, finalmente, uma coisa que já andamos aqui a falar há não sei quantos anos. E, portanto, tu percebes que não há... Depois tem manuais de transmissão e novas medidas para as transmissões televisivas, para os média partes, para criar conteúdo, falam de tudo e mais alguma coisa. Mas o adepto... Exato. Passa ali, é uma miragem naquele documento, e só tem papel central quando é para levar no pelo. É no cartão do adepto, que tem um grupo de trabalho só dedicado ao cartão do adepto, onde se percebe claramente que há uma intervenção cada vez mais forte das forças de segurança, e eu tenho ali algumas dúvidas se é pelas melhores razões, em que eles devem... Eu acho... Ah, portanto, que... Ficamos sem o Pedro? Ah. Ficamos sem o Pedro? Será? Não, eu estou-vos a ouvir. Paraste de repente, já voltaste. Então vou dizer isso, portanto, que as forças de segurança, exatamente, Mas tu olhas depois para aquele documento e tu percebes que os adeptos passam ali pelos pingos das chuvas, não são quase tidos nem achado. E nem esse é um problema. Exatamente, a importância que tem, e tu, o João há bocado disse muito bem, nós já referimos aqui no outro dia, em Portugal, na Liga Portuguesa este ano, de corridas, 30 jornadas, quer isto dizer que já todos os clubes fizeram 15 jogos em casa, à exceção do Estoril Praia. Só há dois clubes que têm mais de 50% da média de ocupação do seu estádio. É o Futebol Clube Porto, que vai ser campeão, que tem 57%, 58%, esteve abaixo, teve quase nos 50%. Claro que à medida que vai se aproximando para ser campeão, vai tendo cada vez mais o estádio cheio, faz normal. Inclusive o Sporting ultrapassou agora o Benfica por causa deste último jogo, e o Sporting tem neste momento 49,31%, o Benfica tem 48,18%. E logo para começar, este dado, estes três clubes, é logo um dado indicador. Temos ali, obviamente, a questão ainda da pandemia inicial, mas a verdade que se nota, que há uma dificuldade, não só pelo preço dos bilhetes, e depois, mesmo na ida ao campo adversário, nós às vezes vemos um campo mais cheio, um outro menos, mas nunca vemos as coisas completamente esgotadas. Há uma coisa, de vez em quando, lá uma deslocação com, a clubes. Com valores, 25 euros para ir ao Bessa, não é? Exatamente. Gil Vicente este ano levou 25 jogos a todos. Ora bem, o Gil Vicente tem um quarto do estádio, 26%. O Abeçade, bem, Abeçade, eu já disse aqui no outro dia, um clube que tem 6% da lotação, de que leva, em média, 1.800 pessoas ao seu estádio, mas que, enfim, o Moreirense também leva 1.600, antes que diga, mas o Moreirense leva 1.600. O Moreirense leva 1.600, mas Moreira de Cónegos tem para aí 4 mil habitantes. Portanto, na prática, toda a gente que não está a ver a telenovela vai ver o Moreirense. Portanto, na prática, certo, aquilo está ela por ela. E alguns não vão ver porque são do Vitória Sport Clube, que aquilo faz parte de Guimarães. Portanto, e mesmo esses vão lá ver. Mas a verdade é que o que devia preocupar é que de Santa Clara, 12%, Portimonense 25%, Arouca 27%, Estoril 28%, Tondela 29%, Passos Ferreira 26%, Marítimo 35%, Gil Vicente 26%, Boa Vista 16%, Braga 22%, o Vitória tem quase o dobro, 37%, tem quase 40%, tem quase o dobro do Braga. O Braga, neste momento, tem uma média de 6.600 espectadores. O Braga. Porquê? Porque o adepto só gosta de resultados. Como não estão a jogar um caraças, exato, e como aquilo já não conta para nada, vão lá mesmo, vão lá os que gostam verdadeiramente do Braga. Olha, mas tu tinhas dito que eram dois clubes. Qual é que é o outro? É o Futebol Clube do Porto? Ah, é o Futebol Clube do Porto e é o Famalicão. Já da outra vez tinha dito, o Famalicão tem uma média de 3 mil, o estádio leva, não chega a 6 mil, portanto tem uma média de ocupação quase 58%. Claro, mas lá está, olha, está dimensionado se calhar para o clube que é. Tem 55%. Pá, mas vale ter 6 mil num estádio e encher aquilo quase sempre, do que ter estádios de 30 mil e não meteres lá nem 3 ou 4 mil gajos. Não faz sentido. Oh Pedro, deixa-me dizer que havia-se uma grande diferença no Braga, quando é os jogos europeus, quando foi o jogo europeu com o Rangers e os jogos do campeonato. Portanto, é mesmo ir pelo resultado. Isso foi logo uma grande diferença que se notou, claro, e quem viu esse jogo. E essa questão do jogo para todos, porque eu não sei se nós vamos voltar, e devia preocupar no sentido em que a Liga Portuguesa está a manter, eu acho que no final deste ano vamos baixar o número médio de espectadores total, e custa perceber como é que não há melhorias para este... Voltamos a falar da questão do teto em termos de preço de bilhetes em casa e bilhetes fora, portanto voltamos ao teto que já falámos por diversas vezes aqui. Meninos, o programa já vai longo, mas ainda temos aqui dois temas para falar. Portanto, vou-vos já fazer uma pergunta. Isso corre bem? Porque para mim... Vai correr bem na quinta-feira. Na quinta-feira vai correr muito bem. Vai ganhar 3-0 sempre mal. Esclarecer quem não conhece esta parceria do Sporting 160 com a Betano. Basicamente, esta parceria prende-se em que eu, o Pedro e o João fazemos uma aposta semanal no próximo jogo da Liga do Sporting e só por apostarmos ganhamos um ponto. Se acertarmos na aposta, ganhamos o ponto correspondente a essa odd, que terá que ser sempre acima de 2,5. Como devem calcular, nenhum de nós acertou a aposta desta semana, portanto vamos já às próximas apostas e começo eu. Neste momento então a aposta está para o jogo da próxima segunda-feira, que é o jogo no Bessa, E eu apostei que o Sporting vence por 2-1, 3-1 ou 4-1, com uma odd de 4-40. Pedro Varela, qual é que foi a tua aposta? Olha, Mariana, e antes de dizer a minha aposta, esse jogo vai ser muito engraçado. É num feriado. É num 5 de abril. Segunda-feira à noite. 8:30. À noite, segunda-feira, à noite. As pessoas trabalham na terça-feira. Estou curioso para ver quantos sportingistas é que vão ver esse jogo. 25€. Não, não, ainda não sabe. Uma coisa dessas. Não, não, eu ouvi dizer que ia ser 25€. Sim, sim, sim. Não digas isso que eu quero ir ver o jogo, cara. 25€ já não vou. Não. Eu ouvi. Atenção, deixar aqui uma nota. Deixar aqui uma nota. Como devem calcular, não há Sporting 160 na próxima segunda-feira, porque é dia de Sporting. Portanto, há dia de Sporting 160. O Castro tem razão. O bilhete público geral que já está à venda no Bessa é 25. Se vou para a balada 25, não vou. Então, olha. Então, olha. Palmas para o Boa Vista que vão para o caralho, porque eu 25€ não dou. Quero que eles fodam. Sim, sim. 25€ para ir ao Bessa ver o jogo. Olha, que fiquem lá com a casa deles. Eles têm metido muita gente no jogo. Olha, realmente, Boa Vista tem 16%. Portanto, 4 mil, olha, que fiquem lá com os 4 mil. É que eu tinha ouvido, Pedro. Acho que eu tenho os meus conectos no Boa Vista e percebi que eram 25. Está bem, então olha, então fiquem lá com eles, Mariana. Há bocado em off estávamos a combinar a AeroBest. Eu sei que tu vais, olha, eu já não vou. Qual é a tua aposta, Pedro? A minha aposta, portanto, estamos a apostar para o jogo do Bessa. Exatamente, para o jogo do Bessa. Se fosse contra o Porto, era fácil, eu ia acertar. Vocês é que não querem apostar para o Porto, que eu ia acertar. A minha o João é que não quis. Não, é verdade. Mas a minha, portanto, para o Bessa, eu digo que o Sporting ganha, mas o total de golos fica abaixo dos 2,5. O odd é de 3. Como é que é a tua aposta? João Castro. Ganhamos com menos de 2,5 total de golos. Ah. Tu podes ganhar e eu também, mas isso não dá muito jeito. A minha aposta é fácil. Eu como vi que A tua aposta não é nada fácil, pelo contrário. Não. A minha é fácil. Eu vou explicar a minha lógica. Espera aí, eu vou dizer a minha lógica, que é a minha última lógica. Espera que isto tem todo... Eu apostei que o Sporting ganha ao intervalo 2-0. 2-0, exatamente. E vou explicar porquê. Porque como este fim de semana aprendi que quem vai jogar com o Moreirense na jornada seguinte mete os suplentes... Ah... O Boa Vista, a seguir ao Sporting, vai jogar com o Moreirense. E como o Boa Vista está muito parecido na posição com o Portimonense, portanto, e eu depreendo que o Petit vai fazer descansar os jogadores todos, o guarda-redes e essas coisas todas, e portanto o Sporting ao intervalo está a ganhar 2-0. Portanto, faz Olha, sentido. Mas acho que voltamos a poder acertar os três na mesma aposta outra vez. Vamos. Sim. Eu é 2-1, 3-1 ou 4-1. Tu dizes que é menos de 2,5. Olha, vê aí quem é o terceiro guarda-redes do Boa Vista. Vai ser titular, meu. O terceiro guarda-redes do Boa Vista. Ah, então vai jogar com o Moreirense a seguir, meu. Olha, e falando, fora Boa Vista. Sei lá quem é o terceiro guarda-redes do Boa Vista. O Castro pergunta-me cada coisa a esta hora. Vou procurar, para te dizer quem é o terceiro guarda-redes do Boa Vista. Antes do Boa Vista, gente. O terceiro guarda-redes. Ora, é o Bracala, o Biravan e o João Guia. Quem é o João Guia? É o João Guia que vai jogar, então. O João G é o ponto de dia, olha. Vai ser o Jorge, eu ponto G, eu no BT9. Vamos ganhar. 2-0 ao intervalo, até porque, pronto, porque é difícil. O BS e tal, mesmo com suplentes, 2-0 ao intervalo, depois da segunda parte do Liam. Tem direito a nome, tem no site do clube. João G. É contra o Moreirense que o Boa Vista vai jogar a seguir. João G, caralho. Gente, vamos focar. Treinador é o Petit, só para quem não sabe. Só para recordar. Eu vou ligar ao Petit. Quem não souber, o treinador é o Petit. É que o Adriano está a dizer que é o João Gonçalves. Eu imaginei que fosse o João Gonçalves mesmo. Opa, mesmo já para ver, mas, o João Gonçalves até faz o Fever Pitch. O Fever Pitch, exatamente. Ele vai acabar de fazer o Fever Pitch e vai para lá a fila dele para o Bessa. Exatamente, olha. Está resolvido. Bem, gente, a verdade é que ainda antes de irmos ao Bessa, depois de um derby, temos um clássico. Um clássico para uma outra competição. Em termos gerais, neste momento o Sporting corre o risco de não passar à final, face à diferença que tem de 2 golos neste momento pelo Futebol Clube do Porto. Pedro Varela, é um jogo que nunca é fácil. É um jogo que é o 50-50 outra vez. É um Porto que está completamente motivado por poder ser campeão nacional outra vez, um Porto que provavelmente vai encher o estádio. O que é que tu estás à espera do jogo de quinta-feira, para além da óbvia vitória do Sporting Clube de Portugal? Olha, para já estou muito triste porque não vou poder ir ao Dragão, esse é logo a minha tristeza, até porque o bilhete não, aí sim, a Federação, verdade seja dita, na Taça de Portugal, pratica preços de bilhetes que levam as pessoas a ir ao futebol. tenho muita pena. 7 euros, foi o preço. 7 euros, tenho pena de não poder ir. Infelizmente, não, nem sei se vou conseguir ver o jogo, porque eu vou estar com a família de férias de quinta a domingo. Mas é sempre bom, depois ligas a notificação e ver o Sporting. Não, eu tenho que arranjar a forma de ver, não sei como é que vou fazer, mas lá de arranjar uma forma, lá de se arranjar. Eu hei de mandar uma mensagem. Não, isso eu hei de ver o jogo. Pedro, foi quase! Não, isso é. Não, quase nada aconteceu. Falar nos lances de perigo. Só nos lances de perigo. Até porque nessa noite não só tenho que gravar o Space com o João e com o Nuno, e tenho que gravar o pós-jogo com o João. E isso há de acontecer. Isso tudo correr bem, vai ser na Cidade do Amor, portanto ainda vai ser mais interessante. Agora. Vais para o Rio Tinto? Não. Exatamente. Obviamente. Portanto, vou passar 4 dias com a família em Rio Tinto, que é uma coisa que há muito tempo já não íamos. Vamos ver como é que se chama a igreja, Santa Rita, não é? Isso é Irmezinho, mas está bem Pedro. É perto, Irmezinho. É perto da mesma coisa, exato. Vamos a Santa Rita. Cada um paga, faz o que quiser, é o seu dinheiro. E até se calhar vemos dentro da igreja. Não, brincadeiras à parte, obviamente que é um jogo que vamos em condições completamente diferentes entre Porto e Sporting. Não quero dizer que seja bom ou mau, não, são as condições que são. É o que é, apesar de que uma das coisas que tínhamos falado até na antevisão que fizemos para o Patreon do Sporting 160, este jogo tinha esse lado muito, muito importante, porque a motivação era completamente diferente se tivéssemos uma vitória contra o Benfica. Temos uma missão muito difícil, até porque ainda existe aquela estupidez dos golos fora, apesar de na Europa toda já não existir. Cá está, mais uma vez, a mostrar como nós em Portugal somos inovadores. Inovadores, portanto. Lá fora já se acabou com essa regra, nós ainda continuamos não só com esta coisa dos jogos a duas mãos, como ainda temos... Não é inovadores, Pedro, a gente enganou-se, é conservadores. É conservador, também podia ser inovadores, eles gostam de inovar pelo lado negativo. Mas agora vamos ter um trabalho complicado. Imagino que o Ruben Amorim terá que pensar seriamente como é que vai travar, porque... O Castro várias vezes este ano tem dito, e dos vários Patreons que gravamos do pós-jogo, há sempre ali uma coisa que nós falamos sempre, que é o momento do jogo e o jogador do jogo, do nosso lado. E o momento do jogo tem sido muitas vezes o primeiro golo. E o primeiro golo aqui vai acabar por ter também aquela importância. O primeiro golo do Porto, por exemplo, se acontece num período... inicial, se calhar pode ser não um desastre. Não vai acontecer gol do Porto. Eu sei que não. Agora, um gol inicial do Sporting também pode mudar completamente a coisa, como ainda no outro acumulado, da última vez lá tivemos a ganhar 2-0. Esse vai ser assim, olha, nós não temos nada a perder, é um jogo diferente e, portanto, eu quero acreditar que o Sporting vai entrar com vontade de vencer, vai entrar com vontade de disputar a eliminatória. O Ruben Amorim tem muita vontade de ir ao Jamor. Vamos ver se conseguimos limpar esta imagem muito negativa que demos deste jogo em Alvalade. Mas partimos claramente, eu não tenho aqui nenhum apoio estatístico para isso, mas claramente o Porto tem mais de 2/3 da probabilidade, de passar a eliminatória. Não quer dizer que ganhe o jogo, porque até pode empatar, ou até pode perder 1-0 e continuar a qualificar-se, não é? De qualificar-se, essa é a grande questão. Agora, eu desejo sinceramente duas coisas. Primeiro, que se jogue futebol, que seja um bom espetáculo, que os adeptos vão ao estádio, que os adeptos do Porto apoiem a sua equipa, que os adeptos do Sporting apoiem a sua equipa, que o jogo corra com o maior fair play possível, que o árbitro não tenha nenhuma intervenção no jogo, é aquilo que eu sinceramente desejo. Acho que aqui em Portugal devia-se avaliar seriamente a competência dos árbitros. Também devia-se, de certa forma, tentar ajudar a melhorar este lado tão negativo dos árbitros, que às vezes é um trabalho complexo, mas parece também que não há vontade de se melhorar isso. Quer dizer, nós queremos melhorar tudo e mais alguma coisa, mas depois parece que não há vontade de se melhorar esta classe, que depois acaba por sofrer e às vezes até vão lá fora e até fazem boas arbitragens e até são falam-se bem deles, mas ou não, também acontece, é verdade, muitos. É verdade, mas vai ser uma eliminatória muito complicada. Mas é possível, não sabemos isto, o futebol às vezes, o Porto de certeza que não vai, também não vai entrar com aquela pujança, para já porque não, do outro lado não está o Paulo Sérgio, para começar, e portanto as coisas são um bocadinho diferentes do jogo de sábado passado, mas é evidente que estão altamente motivados, temos que ir para lá e deixar tudo em campo. E esse é o grande desafio que o Ruben Amorim tem durante a semana. É como é que se motivam estes jogadores. Não é motivar porque... Mudar o chip para que a coisa seja completamente diferente. Se é possível ou não, não sabemos, mas eu quero acreditar. Houve uma altura que eu já acreditei mais que iríamos eliminar o Porto. Estou um bocadinho mais de pé atrás, mas continuo sempre a acreditar. Se não somos nós a acreditar, quem é que vai ser? Ora, aí está. João Castro, muito se fala aqui, nós já dissemos, inclusive agora, do mudar o chip. Tu também já disseste que o Rubén Amorim ainda não tem uma taça de Portugal pelo Sporting e é isso que ele quer conquistar. Já dizíamos isso ainda antes de tudo isto do campeonato dar esta mesma volta. A verdade é que já tivemos, na jornada anterior, Paulinho sentado no banco, Slimani que não foi convocado e Sarabia a titular. Achas que é possível que Rubén Amorim faça o mesmo no jogo desta quinta-feira no Dragão? Olha, Mariana, eu acho que o que eu faria era mesmo jogar sem ponta de lança. Eu iria jogar, e eu falei disso ontem no... Acho que foi no Patreon, não foi, Pedro? Ia jogar com o Pote, Sarabia e Edwards, para tirar as referências de marcação ao Pepe e ao Mbemba. E eu acho que era muito importante o Sporting retirar esse tipo de marcação a esses jogadores do Porto, até porque eu acho que o Porto... Não é Pote, Sarabia e Edwards. Paulinho, Sarabia e Edwards. Não. Pote. Sim. Ah, foi, pois. Pote, Sarabia. Ele disse Pote. Isto porque é para tirar as referências mesmo aos centrais do Porto. O Pepe gosta de jogar muito também na marcação, ou o Mbemba que era ali, e tirando as marcações e estando sempre a trocar de posição, eu acho que o Sporting podia, até porque o Porto não tem laterais muito fortes, apesar de ter uma boa defesa, bem como equipa, mais como equipa até. Não joga o Uribe, provavelmente não joga o Uribe, eu acho que é um jogador fundamental no Porto, deve jogar o Gruites. Também não acredito que o Porto não tenha o ADN para jogar com seis defesas, com um bloco tão baixo como o Benfica fez ontem. Portanto, eu acho que o Pedro tocou aqui num ponto importante que eu tenho vindo a falar, que é, quanto a mim, que é o primeiro golo. E um primeiro golo no Dragão na quinta-feira para o Sporting faz o Porto balançar. Isto porquê? Primeiro porque vamos imaginar que o Porto joga mais cauteloso, porque obviamente está a jogar com dois resultados, não é? O Sporting, se calha marcar primeiro, fica um golo de passar. E aí o Porto não sabe se vai defender, se vai atacar. E é nesse meio termo que o Sporting tem que apostar, nessa destabilização. Portanto, o primeiro golo, sendo para o Sporting, acho que pode levar até o Porto a reagir e a vir para a frente, e o Sporting aguentar, mas depois ter espaços. E eu acho que é a grande oportunidade. Nós temos espaços. Acho que, por exemplo, o Zaidu é um jogador que também tem dificuldades a defender, e portanto, aí o Edwards na direita, o Sarabia é um jogador inteligente, tem que jogar, e depois o Pedro Gonçalves, apesar de não estar na melhor forma, é um jogador que procura muito entre linhas, e não jogando o Uribe, eu acho que era muito importante o Pedro Gonçalves também ter esta oportunidade, e se calhar ele também perceber que é o jogo da época dele. Eu acho que o Ruben Amorim devia falar com o Pedro Gonçalves e explicar que é o jogo da época dele. É um jogo que o Sporting pode garantir a sua primeira presença para o Ruben Amorim na final do Jamor enquanto treinador, e a maior parte destes jogadores também. A final é no Jamor, ainda para mais. Portanto, ainda tem aquele sabor histórico muito melhor do que se fosse no estádio de Leiria ou no estádio da Académica. E, portanto, acho que era fundamental o Sporting, o Garte titular também, a meu ver. E já vamos contar com o Mateus Reis. E, portanto, temos tudo, quanto a mim, para fazer um grande jogo no Dragão, sabendo as dificuldades no campo, porque o Porto é uma grande equipa, tem um grande treinador, sabendo as dificuldades do ambiente, porque não vamos ser meninos e pensar que vai ser um ambiente simpático para eles serem praticamente campeões. Vai ser um ambiente hostil. Portanto, é preciso os jogadores também terem essa indicação que vão ser confrontados com um ambiente hostil, que vão ser provocados, que é para que haja, obviamente, expulsões e tudo mais. Certo. E, portanto, mas temos que fazer dessas armas deles ainda umas armas mais fortes nossas, que é perceber que neste momento é o jogo mais importante da época do Sporting. É este jogo. E provavelmente só vamos ter 90 minutos, podemos ter os 120, que é para dar a volta e para estar no Jamor. E, portanto, eu acho que era muito importante um Sporting muito forte. Claro, com o Mateus Reis, quanto a mim, vai ser titular, garantidamente, o Garta titular e depois na frente um trio móvel, porque se for necessário também jogar em ataque posicional, tirar as referências à defesa do Porto, se for importante também atacar na profundidade, temos jogadores como o Pote que pode atacar a profundidade, se for preciso um agitador, temos um agitador e um transportador de bola e um para um do Edwards, e se tivermos e se precisamos de classe de alguém para finalizar, teremos a classe de Sarabia. Portanto, era aí que eu ia, e eu percebo que há pessoas que preferem Slimani, que preferem o Bruno Marinho, estás a ouvir, não estás? É só para confirmar que estás a ouvir João Castro, que vais seguir indicações de João Castro, que vais fazer aquilo que João Castro pediu. Okay? Sim, pode falhar redondamente. Sim, mas pode falhar redondamente e depois entrar o Paulinho e o Slimani e ser importantes, por exemplo, para uma segunda fase do jogo em que seja importante marcar o segundo golo, mas inicialmente eu jogaria assim. Até porque são três jogadores que têm muita qualidade no bola no pé e no jogo que fizeram, que jogaram os três juntos, o Sporting fez uma grande exibição coletiva, já falámos disso aqui, e eu acho que era transportar esse bom jogo agora para o Dragão. Portanto, vamos ver. Vou estar a trabalhar na rádio porque já me comprometi, porque não havia mesmo pessoas para fazer, e portanto não vou ao Dragão, queria ir ao Bessa para me despedir dos estádios se o Sporting for à final do Jamor. Nitidamente estarei no Jamor, se não for gostaria de ir ao Bessa para fazer essa despedida dos estádios este ano, até porque o estádio do Bessa é um estádio fantástico para ver jogos, agora se for a 25€, portanto estamos a ver, para ir ver o Porto pagámos 7, para ir ver o Boavista pagámos 25, pá, se calhar para ver o Sporting Real Madrid pagámos 2€, se for para ver o Manchester Sporting até nos deixam entrar de bordo, Pedro, portanto não sei, acho que está tudo invertido, mas é muito esquisito isto, mas pronto. Sim mesmo. Acho que o Ruben Amorim vai limpar a cabeça aos jogadores, e os jogadores, eu acho que mais do que qualquer um de nós, muitos jogadores devem estar frustrados, porque sentiram que o jogo não foi bem conseguido, e portanto há que fazer um jogo muito bem conseguido e uma grande exibição. E diga-se passagem, o Sporting passar à final é uma grande vitória do Sporting. Deixar só aqui a nota que sempre que o Sporting perdeu esta temporada, a seguir fez sempre grandes jogos e terminou sempre com pelo menos 2 golos de diferença perante o adversário. Pedro Varela, como o programa já vai longo, peço-te então, por favor, as notas finais. Olha, eu vou ter apenas uma nota final, em que vou só dizer duas ou três coisas muito rapidamente, mas devo começar por, pá, infelizmente, lamentar aquilo que aconteceu ao Cristiano Ronaldo. Certo. Talvez as coisas mais complicadas que pode acontecer a um pai, a uma mãe, perder um filho. E depois... a minha nota final vai para um assunto que eu só cheguei a esse assunto até uns dias mais tarde. Curiosamente, o Jornal do Sporting sai à quinta-feira e eu costumo ler religiosamente o Jornal do Sporting à quinta-feira. Gosto de ler, aquilo que me interessa, mas normalmente não leio o título Arantes Fontes. Não leio, não tenho... É uma coisa que não consigo, não consigo. E como já aconteceu noutras direções, haver outras pessoas que não lia e que... Pá, já dei um exemplo de alguém que já foi nosso convidado aqui, que no tempo de Bruno Carvalho eu também não gostava do que ele escrevia, disse-lhe ele quando ele esteve aqui. E só no fim de semana é que comecei a ver umas coisas, e até foi o Miguel que mandou, e eu olhei para aquilo, e é engraçado, o Miguel mandou-me. O Miguel, o meu companheiro e amigo aqui do Porto, do Futebol Clube Porto e da minha cidade, de Gaia, e ele mandou-me um excerto, e eu olhei para aquilo, e ele, Pedro, já viste isto, está no site? E eu achei aquilo estranho no site, porque só tinha mesmo o excerto, e eu olhei para aquilo, e eu disse, isto deve ser Tito, só um bocadinho, e fui procurar, e realmente fui ver ao jornal, estava lá, tirei o texto todo, acabei por lê-lo, e depois fui ver se estava no site, e efetivamente estava no site. Eu nem me lembrava que eles colocavam os textos de opinião no site de todos os... Eu não acho que tenha sido ao ponto que quiseram levar, de racismo. Acho que não foi a esse ponto. Portugal é um país racista. É um país... A prova, deste fim de semana, mais um caso miserável que aconteceu no estádio do Rio Ave. Com um jogador do Benfica B. Não me estragues as minhas notas finais, pá. Não, mas eu só vou dizer que é um caso mais vergonhoso e que, mais uma vez, não se faz nada. Já vínhamos do Marega, já tivemos outros casos. E no caso do Rio Ave ainda é mais grave, porque o provedor, depois ainda bem, tentar dar... Bem, aquele texto do provedor parecia que foi escrito por um gajo que tinha acabado de sair à noite nas galerias de Paris, tinha bebido todo o gin que havia naquelas ruas e nos bares todos, e depois foi escrever aquele texto para o provedor. Aquilo é assustador. Não tinha mais nada para fazer. Isso. O João vai falar disso, então já nem digo mais nada. Mas para dizer que o texto do Tito é... O Tito tem esse problema. Eu não tenho nada contra o Tito, no sentido em que não conheço a pessoa. É presidente lá do Grupo Strompe e certamente fará muitas coisas positivas pelo clube. Nem eu sou mais sportingista do que ele, nunca me intitulo mais do que ninguém. Mas o Tito há muito tempo que já devia que aquilo não traz nada. Aquilo são textos que não trazem absolutamente nada de especial para um jornal como o Sporting, que acabou de fazer 100 anos. E aquele texto é muito fraco, é mau, é envergonha o clube, envergonha o jornal do Sporting. E as pessoas esquecem-se que o jornal do Sporting é um tema que daria para discutir muito, que é a questão até que ponto é que o jornal do Sporting é um veículo de demagogia pró-direção. Não pode ser, eu não acredito nisso. Eu acredito num jornal do Sporting enquanto um jornal transversal entre direções, plural. Que não tem que ser um veículo plural, que tem que ser um veículo informativo, que pode ter... Repara, um dos melhores períodos do jornal do Sporting, por acaso foi na direção do Bruno Carvalho, mas nem é o importante aqui. Foi quando teve lá, por exemplo, a Sofia, o Tomás Dias da Cunha. Podemos agora até discutir, uns gostam mais da Sofia, outros não gostam, ou do Tomás da Cunha, mas tinha textos que tu olhavas, lias, podias não concordar, mas suscitavam-te o interesse, a vontade, eram críticos, e portanto, havia mais, o Pedro Figueiredo. O jornal do Sporting é feito por excelentes profissionais, tem lá muita gente amiga, que eu gosto mesmo muito, gente que dá o litro para publicar o jornal do Sporting. E, portanto, eu acho mesmo que aquele texto não só é ridículo, é insultuoso para o Taremi, por muito que o Taremi possa ser piscineiro e essas coisas todas, aquilo é vergonhoso. Não faz sentido, envergonha o clube. Esta direção, provavelmente, ou quem é responsável pelo site, acha que não e mantém aquilo no site do jornal, já não dá para apagar. É uma vergonha, mesmo tendo a reação negativa que teve. O Tito ainda depois veio falar, ainda disse mais bacuradas, que aquilo nem faz sentido. Epá, e é uma pena, porque o jornal de Sporting tem que ser um bocadinho mais do que isto. Tem que ser muito mais, não é um bocadinho, tem que ser muito mais do que isso. E, portanto, essa é a minha nota final. Repara, o Tito não recebe por escrever ali. Não recebe. E se recebesse, com a certeza que recebi em função dos pontos de exclamação, porque aquilo realmente às vezes é assustador. Mas aquilo não tem ponta por onde se lhe pegue. E sabes que às vezes estão aqui a falar, e é engraçado porque eu tinha pensado nisto, estão aqui a falar dos Geirinhas. É engraçado que os Geirinhas, quando veio aqui ao Sporting 60, percebeu-se que havia ali... É possível fazer-se um trabalho certo, muito interessante, como ele faz no ADN do Leão, em que tu não misturas a política em termos... Ele, obviamente, os Geirinhas, quando faz o ADN do Leão, aquilo não é para misturar a política, aquilo não é para ser uma coisa de pró-direção, não, aquilo é para mostrar o papel importante que os atletas têm no clube, atletas de todas as modalidades. O adepto quer ouvir é aquilo, é ver como é que ele é no dia-a-dia, é ver aquelas histórias incríveis da Brenda que ficou fechada dentro do centro comercial quando estava a experimentar roupa, é brincar com esses... Isso, aquilo está bem feito. O jornal do Sporting tinha que ter esse lado de nos trazer não só o aspecto informativo, as modalidades, como é que estão a decorrer, os resultados, um texto crítico. Pá, tu tens textos às vezes que são um bocadinho... que a coisa não... Podia ser um bocadinho mais, às vezes percebo que também é difícil, porque também não vais para o jornal do Sporting. Mas se calhar terias que ser um bocadinho mais perspicaz. Pá, por exemplo, a crónica, eu até estou curioso para ver como é que vai ser a crónica do jogo com o Benfica. Mas tens que ser ali um bocadinho mais perspicaz. E isso não tem acontecido tanto. E depois vem lá estes textos que, pronto, enfim, repara, três das pessoas que lá escrevem, o Tito não traz nada de novo, o Juvenal é uma pessoa que eu tenho muito conhecimento do ponto de vista, por exemplo, do basquetebol, mas sabemos muito bem que era um elemento pró, Varandas, um anti-Bruno de Carvalho, do qual eu também já tive algumas discussões na famosa Rádio Estádio, e depois está lá o Pedro Cabral, que vai fazendo, é Pedro Cabral, sim, que vai fazendo, Pedro Cabral, Agora fiquei na dúvida, o que é advogado? O do da mesa da Assembleia Geral. Agora falta-me. Sim, que vai fazendo uns textos também. É, que vai fazendo uns textos. Já teve algumas coisas que eu também não fizeram muito sentido. Mas pá, eu, o Juvenal e o Pedro, acho que a coisa está ali escrita. Depois há lá mais um outro senhor que também escreve e acho que a coisa. Mas aquilo é ali em si do insultuoso, aquilo não traz nada do título. Foi muito mal. E ainda continuar a arriscar e a mandar a achar-se que ainda tem razão por aquilo. Ainda é mais triste, mas pronto, olha, é o que é. Fica aqui a minha nota final, porque um jornal centenário como o nosso não merece. Nós temos que ser diferentes. Nós não temos que estar... Nós não temos que fazer como faz o Benfica com aquela newsletter que até muitos adeptos do Benfica não se revêem naquilo. Naquela newsletter que eu não sei se é escrita por José Marinho ou lá, que aquilo às vezes é insultuoso também para o próprio clube. Ou às vezes até o Dragões Diário, lá como é que chamava aquilo do Porto, que também às vezes não fazia sentido. Pai, não se ganha nada com isso, não se ganha. Estas quesilhas não trazem nada de bom, não acrescentam nada de bom. E depois é difícil dar a volta a isto tudo, não é fácil. João, no meio disto tudo, ainda tens alguma nota final? Depois do Pedro falar, fiquei tão confuso agora com o Tito, com os pontos de exclamação. Que... Não, tem que ter. Para rimar com o Tito, o Nolito. Desejar as melhoras ao jogador de Sporting, obviamente. Aquela bola. Agora tiraste-me tu uma minha nota final. É, mas podes ter mesmo. Ah, mas podes ter. Nolito, porque é sempre difícil e a bola é super pesada. Eu imagino o que é que terá sido aquilo. Yeah. Assustador. Depois o Pedro já falou, nota pesar, obviamente, para o Ronaldo. Acho que nenhum ser humano devia passar por aquilo. É realmente algo que nem consigo imaginar. Portanto, a força para o Ronaldo. Depois, nota negativa para Paulo Sérgio, treinador do Portimonense. Eu só tenho uma frase para ele: à mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer. E portanto, fico-me por aqui para não levar nenhum processo em cima. Do Rio Ave, o racismo, além do racismo que foi, obviamente, esta tentativa de escamotear. O que aconteceu com esta nota do provedor de adepto? Eu provavelmente o provedor de adepto estava em casa a ver o jogo, sossegadinho, se calhar a beber uma cerveja. Sentadinho. E disseram assim: olha, escreve sobre racismo. E ele disse: ah, eu não ouvi nada. Pois não, estava a ouvir a Sport TV, provavelmente, porque aquilo foi perfeitamente audível. E portanto, é nota negativa por tentarem esconder esse facto. E mais uma vez, a Liga, o que interessa é estar nos camarotes, é estar nas novas sedes, novos projetos, nas jornadas... Oh, João, e o Rio Ave até faz um excelente trabalho do ponto de vista comercial, redes, tem coisas absolutamente fantásticas. E depois quem agora vê aquilo parece que não bate a bota com a perdigota. Não bate. Quer dizer, se nós ouvimos em todo o lado, quem é que estava no estádio e não ouviu? O estádio Rio Ave só tem uma bancada nesta altura, Pedro. Claro. O estádio Rio Ave só tem uma bancada. Eu se bem o vídeo, e há vários vídeos, e há outro momento com a mesma pessoa... O estádio Rio Ave só tem uma bancada. Exatamente. Só tem uma bancada. Portanto, não está do outro lado da bancada, não está na Superior Norte, não há Superior Sul, obviamente. Só está naquela bancada central, e portanto, ou ele estava de fones a ouvir o Sporting 160 e a ouvir o pós-jogo do Sporting e aí não ouviu, e aí está perdoado, ou realmente estava lá e fez ouvidos mercador, que eu acho que foi o que aconteceu. E depois nota de pesar mais uma vez para a gestão dos clubes. É muito fácil gerir o dinheiro dos clubes, porque não é nosso, e depois acontece como clubes centenários com 134 anos, como a Académica, que deixem. E só para refletirmos todos um bocadinho, para o ano, para a Liga 3, podemos ter clubes, se calhar o Leiria vai subir, e espero que suba, podemos ter clubes como o Salgueiros, o Belenenses, se subir, o Vitória, portanto estou a falar aqui do Setúbal, do Vitória Futebol Clube, do Setúbal, o Leiria, se não subir, a Académica, e portanto é um conjunto de clubes históricos, e já para não falar do Beira-Mar, também se perdeu para o mundo de futebol, o Varzinho, que também está lá em baixo. E, portanto, são clubes históricos que realmente, com mais gestões, onde, em primeiro lugar, se coloca os interesses de próprias pessoas e não os interesses do clube, é verdade é que foram afundados. E para o ano, na Liga 3, vai ser uma liga histórica, com estes clubes que eu referi. É pena que assim seja. Eu preferia ver estes clubes, porque estes clubes têm adeptos. Estes clubes têm adeptos, não é que mais versados. Portanto, preferia ter o Belenenses e ver um Restelo cheio. Infelizmente, o Salgueiros não tem estádio, mas quando o Salgueiros subir, vai ter mais gente, e acreditem, vai ter mais gente que alguns clubes que estão atualmente na primeira divisão, o Setúbal, o Beira-Mar, é uma cidade lindíssima, Aveiro, e não tem um clube a representar a primeira divisão e com o estádio daqueles parados, o próprio Leiria, acontece, porque no futebol gerir o dinheiro dos clubes é fácil, porque não é nosso, e depois não há responsabilização direta por essa gestão. E isso é que muda as coisas. Se houvesse responsabilização direta pela gestão dos clubes, as pessoas já pensavam duas vezes antes de fazer o que fazem. Carradas de jogadores contratados caros e com grandes salários, sem qualidade, e depois vê-se o que acontece, depois tira-se o dinheiro quando vê-se que aquilo não rende o dinheiro que eles pensavam, saem dos clubes, deixam os clubes falidos e os clubes vêm por ali embaixo aos trambolhões. É pena, e é verdade que isto também tira um bocado da mística ao futebol português, porque estes grandes clubes, que têm muitos adeptos, cidades como Leiria, Coimbra, Setúbal, dariam de certeza outro colorido à primeira divisão. Ora, aí está. E as minhas notas finais. Então, dizer-vos em primeiro lugar que para a semana não temos Sporting 160, segunda-feira, só na terça, porque à segunda joga o Sporting no Bessa às 20h30 da noite, portanto, atenção a isto. Mas estamos cá terça-feira para falar dos dois jogos tal e qual. E da nossa histórica passagem à final da Taça de Portugal. Deixar aqui uma nota à semelhança daquilo que disse o Castro também para o Nolito, mas principalmente para os jogadores do Hockey de Barcelos, que tal como o João, acho que foi o João que disse num tweet, conseguiram aqui proteger a imagem do jogador enquanto esteve desmaiado, e o comunicado depois do Sporting sobre isso acabou por ser aqui importante. Portanto, a consciência de todos aqueles em proteger a imagem do jogador acabou aqui por ser importante também neste sentido, e acho que este fim de semana também, acho que foi ontem, houve um jogo qualquer da Premier League em que um jogador partiu a perna e o realizador também teve o cuidado de não mostrar a repetição do lance de modo a que, sim, é a que se pudesse, a que se pudesse ver. Portanto, acho que esse cuidado em termos de realização, acho que é importante ter em conta. Deixar aqui uma nota também sobre o facto de esta semana, digamos assim, temos também outro jogo importante para o campeonato, neste caso de futsal. Amanhã o Sporting joga com o Benfica, e apesar de termos, creio que são 9 pontos de vantagem na liderança, alguém me corrija se eu estiver aqui errada, mas creio que são 9, é importante sempre vencer, e a equipa de Nuno Dias acaba por ter essa mesma consciência. Dizer-vos que a todos aqueles que têm a sorte de, como eu, poder ir ao Dragão na próxima quinta-feira. 7 pontos, pronto. Estavas a dizer futsal, não é? Futsal? Sim, futsal. Sim. 63,56. Dizer-vos também que todos aqueles que vão ao Dragão terei a oportunidade de vos ver e de vos cumprimentar. Obviamente que vai ser um grande jogo e que esperamos aqui muito apoio por parte dos partidistas, apesar de ser uma quinta-feira às 8 da noite ou 8h30. Portanto, esperamos todos que seja um grande jogo e que o Sporting consiga aqui calar o estádio do Dragão. Agradecer Mariana, ao deixa-me só corrigir. O voleibol também. O voleibol. Quando fomos à final do playoff, portanto, e poucos esperavam por isso, poucos esperavam. A ressurgir das cinzas, o Gerzinho. Ir à final é uma excelente. Vamos ver agora na playoff, mas é uma excelente prestação ir à final. E deixa-me responder aqui ao Refino: o Salgueiros não acabou, o Salgueiros voltou a ter o nome que tinha, portanto, depois reergueu-se com o Salgueiros 06, mas já conseguiu em tribunal recuperar o nome. 08, isso. Porque era um nome estranhíssimo. Devia ser Salgueiros 160, mas pronto. Exatamente. Mas na altura ainda não existíamos, não tínhamos comprado aquilo e já estava feito. É verdade. Já estava na Premier League. Mas o claro. Salgueiros já existe com o nome, portanto, conseguiram recuperar o nome e toda a história, e portanto é o mesmo Salgueiros que deixou de existir, que está, que vai competir na Liga 13, e portanto é o mesmo Salgueiros. O Castro, é um clube e de Inglaterra estão a dizer, segundo notícia da última hora, que o Haaland vai para o Manchester City, e se for verdade, os gajos estão a oferecer €500 mil de libras por semana de salário. É uma barbaridade, está-se a chegar a um ponto que é uma coisa... É agora, com a nova regra de notícia, notícia do Mail Online, através do jornalista do... como é que ele se chama? Eric qualquer coisa aqui. Pá, se for verdade, é verdade que andam atrás dele, não é isso? Pelos bichos. Mas é uma barbaridade de dinheiro, é uma coisa absolutamente assustadora, mas pronto. Ora, aí está. Duas últimas notas, como Três Gerações me recordou aí bem, no sábado há handball frente ao Benfica no pavilhão João Rocha, e tal como o David nos disse acima, o Benfica resolveu, uma vez mais, não mandar bilhetes para os adeptos do Sporting poderem ir ver o jogo de futsal. É a eterna história dos bilhetes, vamos andar nisto até ao fim da vida. Pedro, João, obrigada aos dois. Uma boa semana para vocês. Uma boa semana também a todos aqueles que nos estiveram a ver e ouvir, a todos aqueles que nos vão ver e ouvir ao longo desta semana. Mantenham-se seguros. Uma ótima semana. Viva o Sporting Clube Portugal. Viva o Sporting. Viva o Sporting.